Alô, Hernani? Cadê? Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani! Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Não, mas Skype aí, mano. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando, Alô Ouvinte, Sociedade Primitiva. Alô, fala aí, compadre, é do Sociedade Primitiva. Pô, beleza, meu irmão, pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já então, trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando assim, uma puta não atende, vai tomar no cu. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho, se não atende, o que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho, me atende, caralho. Salve, salve, confraria. Hoje estamos aí para mais um Alô Ouvinte, programa aí que o Alô Ouvinte, confesso que eu achei que não ia dar nada. E é um quadro aí que os ouvintes estão gostando muito. Inclusive a história lá do rapaz que... o Matheus, da Roça. O programa foi um sucesso. O pessoal deu muito feedback positivo aí. E eu quero agradecer a todos os ouvintes aí do Sociedade Primitiva. A gente no iTunes aí tá estourando, cara. O programa tem menos de um ano e nós estamos aí estourando. Tem programas aí que já tem... Eu não quero falar isso porque senão fica parecendo que eu estou sendo arrogante. Mas não é que eu estou sendo arrogante, não. Falando sério, ouvintes. Eu tô sendo cuzão, não. Tem programas aí que tem 4, 5 anos e não tem o número de ouvintes que nós temos. E tem um detalhe. Eu vou gravar mais pra frente falando sobre isso aí. No aniversário. Inclusive, junho é aniversário do Sociedade Primitiva e meu aniversário também. Estou aceitando uma camisa do São José Esporte Clube. E eu quero dizer pra vocês o seguinte. O ouvinte Sociedade Primitiva é um ouvinte diferenciado, não é igual aos outros. Tem canal aí que pode ter 100 mil ouvintes. Eles não têm os ouvintes igual eu tenho aqui. Porque nós somos tudo engajado e somos tudo nego maluco. Então, não é maluco, maluco do bem. Não é maluco de estourar, explodir, nada não, pelo amor de Deus. Mas é uns maluco do bem. E aqui eu tô muito satisfeito, quero agradecer a todos que escutam. E tô preparando aí umas coisas. Não fica esperando grandes coisas, não. Não vai vir aí. Não vai ter participações. Meu Deus do céu, o Silvio Santos vai vir participar, não. Mas estamos fazendo aí uma coisa pro especial de um ano de aniversário aí do Sociedade Primitiva. E também, por que não, do meu aniversário também, né? É isso aí. Hoje, inclusive, tem que agradecer aí um rapaz que tem aí. Andado junto com o programa sempre, é o Pensador Selvagem. Ele tem um canal aí bom no YouTube, eu quero recomendar. Ele traduz as coisas da gringa e ele tá trazendo muita coisa importante, hein? Então vocês vão lá conhecer, é o assinado Pensador Selvagem, o cara é bom. E ele trouxe aí hoje uma moça que é conservadora e é uma moça aí que escreveu um livro e vai vir aí participar com a gente hoje, né? Um abraço, pensador. Então vamos ver aqui, né? Vamos começar o programa. Alô? Alô? Ô, você que é a Lola Garzin? Sou eu mesmo. Mas que nome diferente é esse? Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem uma Lola aí que o pessoal dos fóruns aí não gosta muito. Você sabe disso, né? Ou não? Eu não tô sabendo disso, não. Mas é bom saber pra me prevenir também, né? Quando eles perguntarem pra você se é a outra Lola, você fala que não é aquela lá, não. Que aquela Lola lá não é muito benquista, não. É comunista, é terrível. Não, aí é terrível. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu falava que você é uma menina conservadora, é isso mesmo? Eu sou. Não que eu me considere. Antigamente, eu, sei lá, uma vez a minha mãe perguntou: ah, Thaís, como é que tá indo a escola? Beleza, mãe, eu quero uma blusa de Che Guevara, não sei o que ela. Que maluquice é essa aí? Sério? Não, é porque assim, quando a gente é mais novo, né, o professor de história coloca aquelas coisas na nossa mente, né, parece que meio que faz uma lavagem lá cerebral. Eu gostava muito da professora e ela queria, assim, que todo mundo se engajasse lá nos movimentos, né, de esquerda. Eu falei, pô, eu vou querer uma blusa de Che Guevara, ele é foda, ele é muito bom, não sei o quê. Mal sabia eu, né, que lá na frente eu ia percebendo aos poucos, né, que a gente é conservador, às vezes a gente não sabe. O povo brasileiro, em geral, ele é conservador, né? É, com certeza. O povo, às vezes, não percebe. Acha que é liberal, acha que é isso, aquilo. Mas não, no fundo é conservador. Tenta, assim, pendar para a esquerda, mas não consegue. Porque, no fundo, a gente tem uma história muito boa, entendeu? de conservadorismo que veio lá de Portugal. Toda a nossa história foi construída em cima disso. É bacana isso. Bom, agora pra você, ele falou que você escreveu um livro. Qual que é a história do livro? Desde o começo, o que foi? Então, é porque assim, não tem uma história, são várias poesias que eu fiz quando era um pouco mais nova, e algumas eu fiz mais recente. E eu fui fazendo, escrevendo poesia, e acabou assim que eu falei, vou juntar esse compilado de todas as poesias que eu fiz e vou fazer um livro. Aí algumas editoras foram, mas dinheiro não tá fácil, né? Não tá dando em árvore. Eu falei, vou lançar mesmo pelo e-book e lancei o livro com as poesias que eu fiz. Ah, entendi. Mas você mesmo fez tudo? Sim, eu que fiz tudo. Quer dizer, o pessoal às vezes vai falar, poesia, isso aqui é besteira. Mas assim, é o que eu falo. A beleza também tá nos versos, a beleza tá em tudo, e é muito importante isso. A pessoa às vezes não entende que a beleza, ela tá em tudo. Então assim, quando eu escrevi as poesias, foi para botar para fora toda essa beleza na arte das palavras. Para mim, foi muito importante esse período assim, de crescimento, desenvolvimento com as palavras, e eu sempre gostei de escrever, falei, vou fazer poesia, vai ficar maneiro. E ficou um conteúdo bom, claro. Tem aquela questão que você tá postando um negócio grátis, vai ficar uma edição meio bosta. É. Que não tem como evitar. Vai sair um pouco ali, meio tortinho ali, não sei o quê, mas o conteúdo tá maravilhoso, cara. Não é porque eu escrevi, mas é porque outras editoras aceitaram o livro, mas cobraram muito caro. Eu acabei lançando ele assim, entendeu? Mas tá muito bom. Quem escreve poesia não é quem, não é quem puxa fumo? Não, quem puxa fumo também escreve. Por incrível que pareça, acham? Não, mas você não puxa fumo, não. Não, eu não puxo, mas com certeza acham sempre que quem escreve poesia é meio hippie, né? Meio de esquerda. A galera inventa, né? Mas assim, eu acho muito importante essa questão da poesia. A poesia é praticamente uma arte morta. Se for falar, o rock também tá morrendo, muita coisa que é importante e boa tá morrendo, né? Eu falei do negócio de fumar, porque aqui eu tô do lado de fora, caraca, tá muito frio aqui, tá muito frio. Mas por que você tá do lado de fora? É porque lá dentro tá todo mundo dormindo. E aqui uma outra vez, do lado de fora, apareceu um gambá, cara, sinceramente. Espero que ele não apareça hoje, não vem. Você falou pra mim que você mora na roça, com a sua avó, é isso? Isso, eu morava no Rio, aí eu vim morar um tempo aqui pra poder esparecer também, terminar as coisas que eu comecei a escrever. Que eu tô com Ah, então você é boy, então. Você tem dinheiro, então. É ruim. É ruim. Mas você tem grana, você tem até sítio pra você passar, pra você esparecer a mente, ué. O pobre favelado, quando tem vai esparecer a mente, ele vai no bar e toma uma pinga de 50 centavos, ué. Não, na verdade, eu vim pra cá porque eu economizei dinheiro, né? Como eu sou uma pessoa que estudei gestão, eu fui economizando e tal, e vim pra cá passar um tempinho. E assim, eu não tô alugando um lugar pra ficar, eu tô na minha avó, então é meio que de graça. Volta lá no assunto. Você tá quanto tempo aí na roça? Tô uns três. Vai fazer 3 meses. Ainda não completou 3 meses, não. Caramba! E aí, o que você faz aí de bom? Olha, aqui é uma cidade bem pequena. Então, assim, eu ando. Hoje teve um motor rock, um negócio assim, aí tinha uns motoqueiros malucos, tinha um palco e cantaram umas músicas lá doidas, eu fiquei lá vendo. Então, às vezes tem evento, eu vou. No Rio de Janeiro era um pouco mais interessante, porque tinha meus amigos da Feira Medieval, eu ia lá e tal, eu gosto de vestir essas coisas de toda maneira, mas aqui não tem muita coisa, então quando surge algum evento a gente vai. Você já ficou com algum caipira aí ou ainda não? Ainda não. Oh, mas, ainda não. Mas nem um beijinho num caipira ainda, só pra você ver? Não. Fica com um trabalhador rural pra você ver, é bom. É, eu tava conversando uma vez com meu tio, ele falou que pra eu embrenhar mais pelo interior, porque ela tem um monte de fazendeiro rico. Eu falei, tio, pelo amor de Deus, não começa. Aí ele falou, não, tem que se embrenhar mais pelo mato, pela roça. Lá na roça você encontra gente com dinheiro. Tem dinheiro não, mas tem mata um boi, come, faz uma festa, entendeu? Aqui é assim. É, ué. Só que vai botar você também pra fazer os trabalhos rural também. Vai botar você pra limpar carne, pra limpar peixe. Não. Esse negócio de pessoas da cidade, não. Mas é no fundo é o que tá certo, sabia? Porque assim, as pessoas tendem a confundir. Falar que a mulher ela tá sendo desmerecida por causa disso e daquilo. Cara, não tem que trabalhar mais importante você cuidar da sua família. Cuidar de um espaço, entendeu? Eu tava pensando isso hoje, hein? Elas tão achando que elas são independentes, elas não sabem cozinhar, elas não sabem fazer nada, elas tão fodidas, vão viver de marmitex a vida inteira. Isso que é ser independente, hein? Puta que pariu, hein? Não, então, essa independência é porque as pessoas não entendem que a cultura, ela é em cima disso. Por exemplo, se uma cidade tem muito cara que é todo malucão, é por quê? Porque a mulher que faz a cultura. As pessoas ainda não entenderam isso. Por que o cara tá todo... ninguém tem valor, não sei o quê. Isso eu vi no Rio e vi a diferença aqui. Por exemplo, no Rio... putaria, não sei o quê. Mó... pô, tudo largado. Aí quando eu vim pro interior, não é assim. As pessoas têm um respeito, te passam, falam bom dia, entendeu? Tem aquela coisa de... querendo ou não, no interior é todo, que no Rio e tal... Aí você vê a diferença. Por quê? Porque tem mulher dentro de casa, cuidando do filho. Não tem mulher... vou trabalhar, vou sair por aí, vou fazer as coisas. Não é assim que acontece, cara. Teve um filho, você tem que cuidar dele. Tem que instruir ele. Esse é o papel da mulher. E a mulher ainda não entende. Deixa eu falar pra você. Você morava na cidade mesmo do Rio de Janeiro ou é outra cidade? Eu morava em Caxias. Tem um canal aí que chama Rio de Nojeira... Mostra como é que o Rio de Janeiro tá depravado, tá zoado pra caralho. Você conhece esse canal? Conheço. Eles mostram mais o centro da cidade, que é onde eu passava todo dia. E é assim mesmo. Lá a coisa tá feia mesmo, Lola? Tá feia, porque assim, tá feia em todos os âmbitos. Tá feia porque você não pode sair de casa, tem horário pra você ir. Entendeu? Tá horrível. Lá tá uma situação deplorável. Nego já passou a mão no você lá ou não? Lá a coisa está brava mesmo, mas assim, ninguém me incomodou. Ainda não, graças a Deus. Não. Mas não tem um negócio lá que eles falam que lá você vai pegar o ônibus, a turma vem por trás e dá aquela encoxada? Não, você não passou, não? Não. Não passei esse sufoco ainda não, mas acontece mesmo, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem plano de sair... permanentemente lá do Rio? Porque tá muito difícil morar lá, ué. Eu tenho esse plano, né? O meu planejamento foi esse. Vim pra cá, consegui um emprego e tudo mais, me estabilizei. Mas se eu não conseguir, eu vou ter que voltar pro Rio. Infelizmente, né? Porque eu não vou conseguir me manter aqui muito tempo. Sem emprego, né? Mas como é que tá lá de emprego no Rio? No Rio tá pior, né? Eu acho que a zona mesmo de emprego... tá mais em São Paulo, porque é um, vamos dizer, um antro. Um antro, assim, administrativo, porque é a minha área. Então, lá tá muito mais forte do que no Rio. No Rio tá muito fraco, é muita corrupção, foi muita doideira, entendeu? O pessoal roubou muito. Então, tá tudo desfalcado lá, a empresa não quer investir lá. Então, emprego lá tá difícil também, igual tá aqui no Espírito Santo. E no Espírito Santo, tá? Como é que tá de emprego? Bom, aqui no Espírito Santo também não tá muito diferente, mas... como não teve essa corrupção meio que generalizada, o estado aqui tá um pouco melhor, entendeu, de emprego. Ainda tá ruim, mas tá um pouco melhor. A gente vê na TV falando, o emprego aumentou, blá, blá, blá, mas não aumentou, cara. O emprego tá mesmo merda, porque ninguém entende que o governo é uma porra, entendeu? O negócio tem que diminuir o governo e deixar a economia rolar, entendeu? Entendi. Ô, Lola, e do que são as suas poesias? É sobre o quê? Na verdade, é como eu falei, é um compilado de todas as poesias que eu fiz durante um bom tempo, né? Quando, às vezes, eu acho que eu botei uma poesia quando eu tinha 15 anos. Assim, tem poesias falando sobre muitas coisas. Eu fiz uma homenagem a Dante de Alighieri, né? Coloquei também uma história lá de Elfo e tal. São várias poesias variadas, entendeu? Que eu coloquei mesmo pra poder fazer um resumão de tudo que eu escrevi, entendeu? O livro é gratuito ou ele é pago? Ele é pago. Mas assim, eu acho que quem tem Kindle, não sei, consegue baixar ele com um valor um pouquinho menor, entendeu? Ele tá entre 10 reais, alguma coisa, porque eu tenho que colocar um valor, porque a Amazon tem que receber os royalties, né, que eles falam, tem que receber pela... A publicação ela é gratuita, mas eu não posso disponibilizar ele gratuitamente, entendeu? Porque eu tenho que pagar a exposição dele lá na loja da Amazon. Entendi. Você já recebeu alguns feedbacks? É, eu recebi do meu... dos meus colegas, né? Recebi do Daniel Ferraz, que é meu colega que também tem um canal no YouTube. Ele falou que o outro livro que eu tô escrevendo também tá muito maneiro, então eu vou continuar. Vamos ver no que vai dar a história. Esse é de história mesmo, não é só de poesia. Eu vou em feedback da galera, entendeu? Se é por mim, eu vou continuar escrevendo, porque isso incentiva mais, né? Entendi. Bom, Lola, é isso aí. A internet tá muito precária aqui, tá difícil gravar. Mas é, a gente fez o que a gente pôde aqui. É isso aí, eu vou deixar o link do seu livro aí certinho. E você tem canal, alguma coisa também no YouTube, alguma coisa ou não? Tem algum jeito do povo falar com você? Perfil de Facebook? Como é que é? Não tenho Facebook, eu não tenho nada. Eu só tenho mesmo esse livro agora com você. E eu, porque eu acabei saindo desse negócio Facebook, blá blá blá, porque eu também já não tinha mais paciência, eu acabei saindo. Mas eu faço um canal naturalmente, eu não sei, eu vou deixar rolando aí, o que for acontecendo, pra mim, tá beleza. Entendi. Bom, Lola, é isso aí, manda um recado pros ouvintes aí. Os ouvintes não vão ficar putos aí, é porque a ligação tá falhando, mas é porque a internet dela, da moça, ela é da roça, então é a internet mais lenta um pouquinho. Manda um recado pros ouvintes aí, Lu. Então, vou mandar um recado falar pra vocês, por favor, comprar o livro, pra eu poder permanecer aqui na roça, entendeu? Mesmo com internet ruim, eu quero ficar na roça, gente. A roça é boa. A roça é prana, como dizia o Trick Time, né? Trick Time diria o quê? A roça é prana. Então, assim... Pra galera que é fã da roça, por favor, compre o livro. Eu agradeço também o canal por ter disponibilizado esse momento para que eu possa interagir, já que eu não tenho outros meios de interagir, não tenho Facebook, não tenho nada, sou praticamente uma fantasma virtual. Então, assim, eu agradeço a galera. Compre o livro, por favor. E abraço a todo mundo aí, beijo. Tchau. Última pergunta, Lô, só pra saber. Ainda tem mulher pra casar ainda ou acabou tudo? Ah, não, pra casar tá difícil. Olha só, é como eu sempre falo. Pra se casar, ambos têm que estar na mesma sintonia. É o que o Olavo de Carvalho diz. Um amigo é aquele que quer o que você quer e é contra o que você também é contra. E eu acho que no casamento tem que ter essa amizade, entendeu? Essa coisa de, ó, vamos casar, vamos, né, juntar, todo mundo no mesmo pensamento. Eu não digo assim mesmo pensamento de você gostar, você gosta de rock e eu de pagode, você quer isso, que lá. Não, eu tô falando de pensamento, esse que a gente tem, não digo ideológico, mas esse de conservadorismo e tal, isso não tem mais, entendeu? Hoje, ser contra a cultura mesmo, assim, ser da reviravolta é você ser conservador. Se você for junto com todo mundo, aí não, aí você é moderninha. Agora, você quer ser contra isso tudo aí, você casar, você ter filho, porque hoje a galera não quer isso. Eu considero essa galera que não quer casar nada, não quer ter responsabilidade, entendeu? Quer viver num mundo onde ele... Ah, isso não é real. Entendi. Bom, é isso aí. Valeu, Lola. E falou! Falou! Tava louco e de querer ser na noite. fica de prazer. Brown sugar e um back. É isso aí, vamos aqui pra segunda ligação. Vamos ver aqui o que que vai dar. Ah, quem vai me ligar agora é um cara especial. É um cara muito querido aí. É uma pessoa aí que ficou famosa aí nos grupos de Facebook. Aí ele é famoso lá no grupo do Saco Cheio. E eu também coloquei ele lá no grupo do Sociedade Primitiva, vocês que não sabem aí. Sociedade Primitiva agora tem um grupo no Facebook, tá? E hoje eu vou conversar com ele, é famoso, famosinho. E tem um detalhe, hoje nós vamos conversar com um autêntico playboy, que ele, eu sei que ele tem dinheiro. Vamos ver aqui, vou atender aqui, vamos ver. Alô? Alô? Ó, você que é o Ricardeira? Sou eu. Ei, Ricardeira, mas que honra falar com você, Ricardeira. Mas como que o povo gosta de você, hein? Nossa, eu adoro, cara. Ô, Ricardo, explica uma coisa pra mim. Esse tempo atrás aí, pra quem não sabe, você mora lá na. Você mora aí na gringa, tá cheio do dinheiro. Fala uma coisa pra mim. Você tá com plano de vir passear pro Brasil ou não? Você vai ficar só aí mesmo? Não, eu sempre passeio no Brasil, eu tô com plano de ir no verão também. E esse ano você vai vir então? Vou, tô pensando em ir. Mas pra morar não? Não, não, só passear. Hoje teve atentado aí, não teve? Como é que tá aí? Morreu 10 pessoas aqui. Puta merda, hein, cara. Como é que tá a questão das armas aí nos Estados Unidos? Tá muito feio o negócio? Ah, cara, assim... eu não acho que a questão arma tá legalizada, então é por isso que isso tudo tá acontecendo. Eu acho que é porque que é um país, cara, que em termos de exclusão social é muito pior que o Brasil, sabe? Sei. Bullying, essas coisas é muito 10 mil vezes pior, cara. Racismo? Racismo, até que onde eu moro, não, mas bullying mesmo, de exclusão social, é muito pior. Você já viu uns caras aí tomando uns cuecão violento, ô Ricardo? Já, e tem uns caras que não conversa com ninguém, cara. Os caras não tem zero amigos, tipo, zero mesmo. Esse aí que são os incel? São. Nós vamos gravar um programa aí mais pra frente falando dos incel. Ô, Ricardo, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho muita coisa boa pra falar com você. Antes aí, porque a conversa aqui nossa vai render. Fala rapidinho, não, rapidinho não. Fala aí a sua propaganda aí do... pra quem não sabe, o Ricardo... Não pode falar seu sobrenome. O Ricardeira, ele... O Ricardeira tem um podcast, um programa. Faz o seu merchan aí, o Ricardeira. Tem o Ricardeira Podcast. Tá lá no YouTube, no SoundCloud, pra quem quiser ir lá ver. Faço uns podcasts sobre minha vida. Tô fazendo uns vlogs também. Primeiro vai sair segunda-feira. Ah, entendi. Ricardeira, eu queria que você contasse uma história aqui. Apesar que... Essa história que eu vou pedir, o certo... Acho que não, eu vou pedir outra história, porque eu tenho que guardar uma história sua. Porque eu quero que você conte aquela história da prima sua que você salvou e depois você foi sacaneada. Eu quero que você conte essa história lá no Histórias de Ingratidão, que é muito boa essa história. Conta pra mim a história que... Você pode contar a história lá da menina ou você não pode contar? Não da Vandinha? Você pode contar ou não? Posso. Conta aí, desde o começo, como é que foi a história, a grande desilusão amorosa do Ricardeira? O que foi a história? Foi o seguinte, cara, eu entrei naquele grupo num dia que eu fui rejeitado por uma menina. Era o seguinte, eu era aquele paspalho, né, fazia tudo pra menina, trabalho com ela, ajudava ela a estudar e tal. Ela era brasileira ou era gringa? Não, gringa. É. Aí chamei ela pra sair. Aí ela pegou e ficou puta, postou no Instagram lá, me chamando de nojento, não sei o que. Cara, aquilo me deixou deprimido até que eu entrei no grupo e fiz um post lá. Aí eu lembro disso. Sim, sim. Ali que aí, foi o estouro? Foi. Foi ali que eu entrei no grupo. Mas porque você já conhecia os podcasts? Já. É porque foi assim, cara, no dia que essa menina me rejeitou, coloquei no YouTube, mulher é merda, aí apareceu a dupla. ai. E aí? Aí você pegou e entrou no grupo, aí beleza, mas depois você deu uma volta por cima, porque eu lembro que você chegou a pegar a Vandinha. Não, peguei a Vandinha, mas essa aí era uma amiga da Vandinha, não era a Vandinha ainda não. Ah, depois teve a Vandinha, olha só, e aí? Aí depois eu comecei a falar com a Vandinha, ela me chamou pra uma peça de teatro que ela ia fazer, eu vou e tal. Eu acho que ela me chamou na sexta, no sábado eu já fiquei com ela. Ah, você representa, hein, Ricardeira? É, isso aí. Ô, Ricardeira, fala agora... Não, desculpa, pode ir, vai lá. Não, aí foi, ficando, depois teve um drama aí que a amiga dessa Vandinha ficava insinuando as coisas, eu não dava bola, sabe? E aí foi indo, começamos a namorar e tal, e terminamos, porque eu fui um otário, né? Você meteu Gaia na menina? É, mentira. Você é foda, hein, Ricardeira? Ah, mas antes ela do que você, ué. É, não, pode ter dó não, cara. Ô, Ricardeira, fala agora pra mim, como que é as gringas aí? É pra comer um americano é muito difícil? Como é que é? Olha, cara... É muito mais difícil que no Brasil. Trans aqui é muito mais difícil, sabe? É, o pessoal que trans aqui é mais o... Só tem duas opções pra você transar. Ou tu é o cara dos esportes, ou tu entra no grupinho das nerdzinhas e tal e vai, sabe? É essas duas opções. Não, mas isso aí eu acho que é mais da região que você tá aí, porque as grandes capitais deve ser fácil comer uma mulher. Será que não? Não, tô chutando aqui. Ah, não. É muito... Aqui no meu estado, muito mais difícil. Eita, e quando você veio pro Brasil, você comeu alguma mulher? Não, só ganhei chupeta só. Mas ganhou ou pagou? Essa tem diferença. Não, ganhei. É mesmo? Como é que foi a história? Conta aí, conta com calma, não. Como é que foi? Eu saí à noite, primeira vez que eu fui beber, cara. Eu cheguei no bar lá, tava todo assustado com eles pedirem identificação e tal. Fui lá e pedi uma cerveja, a mulher veio, me deu de boa, falei, caralho. Tô no paraíso. Comecei a tomar. Daqui a pouco eu conheço uns caras. Aí eu penso assim, eu vou falar só inglês com eles. Aí comecei falando só inglês. Os caras, pô, gringo, não sei o que. Chegou uma loirinha, cara. Aí eu já tava bêbado, garrei no pescoço da loirinha. Aí ela, depois de um tempo, fui me soltando com ela. Eu lembro que eu fazia assim, ó. Eu colocava o tradutor no meu celular e colocava bem perto de mim, assim. Aí eu digitava o negócio. Quando ela ia ver no tradutor, eu lascava um beijo nela. Essa estratégia foi boa. Já tava muito tonto já. E depois de um tempo, ela pegou e falou, não, vamos ali, tá? A gente foi andando e chupou, cara. É mesmo, cara? Foi. Mas foi até o final? Foi. Ah, mas você é um filho da puta, hein, cara? Tinha quantos anos, menina? A menina, tinha uns 18, 19 anos, cara. Mas mais velho que você, ué? Sim. Que filha da puta. Não, no Brasil eu me passo por 18 fácil, cara. Eu tenho 1,83. Ó, você é alto pra burro? Sou. Por isso que o povo fala que você, com todo respeito, tem jeitão de doente, que você é altão, magrelão. É. O povo acha que você vai entrar na escola tirando, cara. É, branco ainda, brancão. Ah, essa é boa. Ô, Ricardo. Aí na gringa tá muita perseguição contra os brancos aí, que fala que o homem branco heterossexual é o filho da puta, ele é culpado de tudo, de ter morte no mundo, ele é culpado de tudo, tá muita perseguição. Sim. Aí, como é que tá as coisas? Não, tá muita perseguição, especialmente contra o homem branco feio, né, cara? Não, e esse é o que branco... se fode, o bonito tá numa boa. É, o bonito, não, o bonito de qualquer raça tá numa boa, cara. É, mas agora, o branco bonito, tudo bem, mas é aquela história assim, tudo cai no final dos contos, cai nos betas. Isso aí não podemos ter, eu vou até gravar um jogo no futuro isso aí, Ricardo, pode ver. É sempre na conta dos betas, o beta, coitado, não fez nada, só trabalha, só berra. Aí eles vai, eles têm que arrumar um inimigo. O inimigo é sempre o Beto, só que nunca é falado. Aí eles pegam e fazem, é o homem branco e não sei o quê. Mas não é o homem branco bonito. Não é o Bruno Gagliasso, não é o André Marques, não. É sempre assim, é o Beta. Aí o Beta é um filho da puta, Ricardo. Ele é culpado de tudo. Ele é culpado de chacina, ele é culpado de estupro. Você entendeu como é que é? É, não, o Beta é, tem um termo que eles falam que é lixo genético, né, cara? Genetic beta trash, é isso mesmo. É. Não é olhado assim, não, sabe? Tem um termo aqui que é... Se você não é o melhor, você nem existe, não, cara. Eita, nós. Quando você vem pro Brasil aqui, você gasta quanto, Ricardeira? Ah, cara... Eu gasto saindo, assim, 100 por noite, saindo toda noite. Não, aí não. Tô dizendo assim, a brincadeira de você vir aqui passear, custa quanto no total? Uns 10 mil reais, não? Deve dar uns, quanto? Mais ou menos isso aí. Minha avó ajuda também. É, mas os meus primos dão muito mais prejuízo, cara. Eu tenho uma prima daqui que eu viajei com ela e ela até não quis voltar com a gente. Comprou passagem pra ela, ela não quis voltar no dia. Por quê? Queria ficar lá, a larica tava boa. Era. Cara, pra você ter uma ideia, teve um dia que ela chegou na casa da minha avó com uma larica tão foda que ela botou massa de bolo pra fazer. Ela botou o tabuleiro inteiro pra fazer. E quando o negócio começou a dourar, ela já tirou. Aí eu fui explicar pra ela que não, tem que enfiar o garfo tem que sair limpinho, né, pra cozinhar por dentro. Ela não, comeu aquele negócio cru inteiro, cara, eu fiquei assustado. Mas ela fuma um banza? Não, fuma, cara. É? E se fuma um banza também, imagino que senta também no bambu, né? Senta, sim. Eita, nós, hein, Ricardinho? Foi ela que você salvou ou foi outra ainda, Ricardinho? Não, a que eu salvei lá, defendi dos marginal. Dos maus elementos, foi uma sobrinha da noiva do meu tio. Ah, Ricardeira, eu queria que você contasse uma história. Como que é a história, Ricardeira, do seu tio que tá sendo filha da puta com os filhos dele? Não. Como que é essa história aí, Ricardeira? Foi o seguinte, cara, meu tio tinha um casamento muito bem estruturado, entendeu? Ele casou com uma japonesa. Tinha dois filhos, era muito bem estruturado mesmo. Era aquela coisa que todo mundo olhava e falava. Que família, sabe? De ir na igreja todo domingo, de tudo. É, depois que ele divorciou dela, cara, ele só arrumou baranga. Só arrumou vadia mesmo, em especial essa carioca. Sei. E essa carioca aí tá fudendo a vida dele, cara. Porque é o seguinte, ele começou a namorar ela, depois a família dela inteira se alojou lá no nosso meio, entendeu? E os meus primos contam, cara, que às vezes estão na casa dele, tem familiar dela lá, e olha um cara de cu pra ele, sabe? Desdenha. É. E eles também tem muito mais largado, sabe? A mãe até que cuida, mas o pai, cara... Cagando e andando. É, a vida deles piorou muito, sabe? Uma coisa que eles não estavam acostumados. A vida deles era toda regrada, sabe? De ir na igreja, de ter aquela certeza das coisas, sabe? Ah, domingo eu vou na igreja. Pra não ter certeza de nada, mas... Cagando e andando. Ô Ricardo, deixa eu falar pra você. Você tem que ficar espertinho aí, viu? Que já vai aparecer umas brasileiras aí querendo... É fazer você de trouxa pra você liberar o green card, hein? Você tem que ser esperto, bicho. Não pode ser bobão, não, hein? É, tem que ser esperto. Não, só tem que usar proteção, né, cara? É, mete o... E, não, e outra coisa, depois que você usar, depois que você terminar de dar gozada lá, você tem que dar um nó na camisinha e, se possível, dar descarga nela, porque senão depois ela também abre lá. Abre a camisinha e joga lá dentro, hein? Você tem que ser ligeiro, hein, Ricardinho? Que isso? É, Ricardinho, o negócio é feio. E as escolas aí, como é que são, ô Ricardinho? As escolas aqui, cara, são... Eu gosto muito do sistema daqui porque eles dividem entre as salas avançadas e as salas de gente que não quer nada com nada, entendeu? Aí você não fica sendo atrasado. Ô, mas isso é de uma inteligência absurda, hein? É. Que aí quem quer baderna fica na turma da baderna, hein? Acabou. É. Você tá em qual? Você tá na turma da baderna ou você tá na turma séria? Não, tô na turma séria. Ah... Deixa eu falar com você, aí tem muita diferença da escola particular para a escola pública, porque o povo fala que aí o sistema educacional é muito é bom até o público, né? É, a maioria que vai em escola pública mesmo. Não precisa porque nem pagar particular. Querendo ou não, se sua cidade é boa, sua escola vai ser boa, entende? Qual cidades aí que são bosta, na sua opinião? Detroit é bosta, né? Ah, cara. Detroit é... O que mais? Aqui em Massachusetts, Dorchester, Chelsea, é tudo merda. Pô, mas é, cidade tem, onde... tem nome de cidade de inglesa e tem nome e é uma bosta? É uma bosta, é industrial mesmo. É, Chelsea, você vai lá, é só fábrica, cara, não é lugar de morar, entendeu? Mas mesmo assim tem gente que mora e acaba ferrando. Você conheceu uns caras que moravam no trailer? Nunca. Mas diz que tem aí, né? O Eminem morava em trailer. Olha como é que eu sou burro, cara. Eu só puxo o assunto bosta, cara. Ai, ai, ai. É isso aí, cara. O que mais que você tem? Ah, e a faculdade. Você tá guardando dinheiro ainda não? Já tô guardando dinheiro. Meu pai guarda. Assim, aqui tem muito você pegar dinheiro no banco emprestado pra pagar, mas eu vou tentar evitar isso e pegar emprestado do meu pai pra não ter juros e tal. Ah, entendi. É, a faculdade aí é muito cara, Ricardo? É, caríssimo, cara. Tipo, faculdade que nem Harvard e tal é 70 mil por ano. Só que eles têm um programa pra ajudar a gente com menos dinheiro que é incrível, cara. Especialmente a faculdade que eu quero entrar. Lá você... Se você não tem dinheiro, os caras, você entra de graça, entendeu? Eles ajudam? Ajuda. Então aí só não estuda quem não quer? É, cara. É, querendo ou não, você sendo o aluno mais bosta do mundo, você consegue entrar numa escola do estado boa, entendeu? Não, mas aí a faculdade pública não tem, né? É... Mais ou menos, tem umas faculdades que são públicas, mas você ainda tem que pagar pro governo. É do governo, mas você ainda tem que pagar. Ô Ricardo, tomar no cu, cara, acabei de fazer a conta aqui, você falou que Harvard custa 70 mil ano. Isso dá 5.833 dólares por mês, cara, é isso mesmo? Sim, é. Que absurdo, cara, isso é muito dinheiro, isso, bicho. Isso você pagando tudo, mas também você tem que levar em conta, cara. E dependendo da área que você faz em Harvard, você sai de lá com um pagamento muito alto, né? Mas eu acho que não justifica não, cara. Tem muita gente que sai da faculdade aí e não consegue emprego, sabe? Quanto que o americano médio ganha por mês, Ricardeira? Médio, sem... O cara beta, humildão, mediano. Ah, cara, deve ganhar uns 4 mil dólares, 5 mil. Tomar no cu, cara. Isso é dinheiro pra burro, cara. Sério? Sim. Caralho, cara, e como que tem americano que passa fome e vive na merda, cara? Isso é impossível. Ah, tem os padrão daqui, tem gente que entra na droga também, né, cara? A droga aí tá muito forte, Ricardo? Não, aqui é terrível, cara. É? Aqui é toda festa de adolescente. Ah, te contar de uma vez que eu fui numa festa, eles sempre me botam pra... Eu fui nessa festa e os policiais bateram lá na porta e sempre me botam pra atender, né, porque... Tem cara de que não faz nada de errado e tal, tava sóbrio. E me botaram pra atender, cara. E a porta, o policial tocou lá. E eu fui lá atender a porta e tal, abri. O policial, não, o que vocês estão fazendo aqui? Não sei, com bebida. Eu falei, não. Cara, o policial me olhou. Eu tava com aquele sapatinho social, com calça caqui, camisinha polo. Cara, ele olhou pra mim e falou, esse cara não tá fazendo nada. E foi embora, cara. Sempre me botam. Mas uma vez eles colocaram uma droga lá numa bebida, numa festa que eu fui, que eu passei mal, cara. Botaram na sua bebida? Botaram. O que que botaram na sua bebida? Cara, eu não soube na hora, mas depois eu fui ver. Eles fizeram um bagulho lá de DMT, cara, que eu vi capeta, viu? Caralho, é quatro. Ricardo, você me lembrou de uma história, rapidinho. É, só pra você ver. Olha a diferença, viu, ouvintes? Olha a diferença entre Brasil e Estados Unidos. O Ricardo contou essa história que a polícia foi educada e tal. Aqui no Brasil, assim, eu conheço um maluco, um negão, que uma vez juntou ele mais, acho que 10 negros, e foram tudo numa casa fazer uma festa. Aí no segundo andar da casa, era um salão de festa. Então era um salão grande e vazio. Não tinha nada. Eles encheram umas garrafas, 2 litros d'água, e começaram a jogar futebol americano no salão. Aí era assim, você jogava a garrafa, tinha que sair correndo, desviando, e quando você chegava lá no ponto, você pegava a garrafa e... Tum, no chão, imagina o segundo andar. Aquilo dava um estouro que eles ouviam a quilômetros de distância, toda vez fazendo aquilo. Ei, Ricardo, mas ligaram pra polícia, mas a polícia ficou puta, hein? Chegou lá, soltou uma rajada na turma lá, botou todo mundo pra fora da casa, falou assim, ó, seus vagabundos, quer brincar de futebol, quer brincar de garrafinha, vocês vão ver só, deixa eu chamar nós aqui de novo, vocês vão ver o que, que nós vamos fazer com essa garrafinha aqui, vocês vão ver, seus filha da puta. Você tomou esculacho de polícia aí, Ricardeira? Nunca, a polícia sempre foi muito educada comigo, cara. Uma vez eu lembro que chamaram a polícia porque tava num dia de férias e eu tava jogando um LOL, cara. Mas eu fiquei puto com o LOL. E eu gritando, chamaram a polícia e chegou aqui. E eu puto com a polícia, não queria deixar ninguém entrar e tal. A polícia foi super educada comigo. Eu olho pra trás, cara, dá uma vergonha os caras fazendo o trabalho deles e eu lá. Imagina, cara, tu ser chamado pra casa de um adolescente porque ele tá gritando com um joguinho. Deve dar uma depressão, cara. Bom, mas deixa eu falar pra você, mas os caras são babaca, hein, Ricardo? Fala sério. São. Pra que fazer isso, cara? Mas, deixa eu falar pra você, a sua relação com os vizinhos é ruim? Cara, tem uma vizinha aqui que não gosta da gente de jeito nenhum. Mas por causa de você ser brasileiro? Não sei porquê. Não gosta, cara, não gosta. Eu acho que é porque meu pai ouve música alta, só que ele sempre desliga antes. Só que eu acho que ela trabalha à noite e tal, e não gosta, sabe? Aí não falou com a gente também, falou com a gente depois de muito tempo, ela já tentou levar meu pai na corte, pra você ter uma ideia, uma vez. Por quê? Porque falou que tava tocando música alta. Meu pai foi lá e ela não apareceu na corte, não. Eita, nós. Deixa eu falar uma coisa pra você. Negócio de mulher louca aí tem muito também, né, ô Ricardo? Acho que mulher louca, falando sério, Ricardo. Me corrija. Eu acho que em questão de mulher louca, nos Estados Unidos tem mais mulher louca que no Brasil. Eu tenho essa impressão. Ah, tem, cara. Mulher aí é muito mais centrada, sabe? Justamente por ter um acesso à realidade maior, né? Ela tem mais contato com a realidade e tal. Ela acaba sendo mais centrada aqui, cara. A menina cresce sendo mimada pelos pais e tal, acaba virando uma louca, sem contato nenhum com a realidade. Nossa, foi interessante o seu comentário. Quer dizer o seguinte, olha que interessante, isso que você falou foi legal. Queria que você falasse mais sobre isso aí. Ela nasce num berço de ouro, não precisa trabalhar, aquela mimação, os mangina também, tudo puxando o saco, falando que ela é linda, enche a bola da pessoa num nível que ela deve começar a achar que ela é tipo Deus, véio. Ela tem um poder de um Deus na cabeça dela. É por isso que é tão inflado aqui, eu acho que é o valor da mulher aqui é muito mais inflado que no Brasil por causa disso. Mulher aqui só dá pro cara 10/10, cara. Qualquer menininha tá querendo o cara 10/10 só. Mas como é que você faz pra comer um erado aí? Não, a Wandinha, você tem que comer também através da influência, sabe? Então eu entrei no meio da Wandinha, que era ela fazia parte do clubinho do teatro lá, pessoal desconstruído. E eu fui no jogo, cara. Eu fui, não, tentando me fazer mais desconstruído que todo mundo. Porque, querendo ou não, você tendo essa visão de fora, da real e tal, você consegue se passar muito bem por gente normal, entende? É um disfarce, né? É, um disfarce. Você consegue fazer um jogo ali que você aumenta a sua influência muito, cara. Então eu fui dando uma de desconstruído lá na frente dela, entendeu? E bimba, e acabou. E bimba, cara. Acabou, tem que enganar mesmo. Ricardo, você mandou umas fotos feias do pessoal que fazia a turma de teatro com você. Mas que povo esquisito, hein? Aí a degeneração tá grande, hein? Não, são uns esquisitos, cara. Puta que pariu, hein? Eu acho que eu fiz um show de monstro uma vez aí. Nossa, mas cada coisa feia, Ricardeira. Não, tem. A turma aí já tá começando a ficar preocupada aí com vamos supor, com essas bagunças aí ou ainda não? Não, tá, eles estão preocupados com alguém meter bala naquela escola lá, cara. Porque o que tem, tu vai no recreio, tu vai na hora do almoço, aí tu olha aquelas mesas daqueles caras esquisitos, cara, e você pensa, não é possível que isso não vai dar merda, cara. Ô, Ricardo, deixa eu falar uma coisa pra você. E a questão do Trump aí, tá muita perseguição? Como é que tá? Não, cara, meu pai votou no Trump, ele não tem perseguição nenhuma. Não, perseguição contra o homem, porque na época da eleição era fake news todo dia, fake news, fake news. Eu, Eu tenho uma professora que até hoje fala que os russos invadiram lá os computadores e mudaram a eleição. Eu tenho uma professora que odeia ele com todo o coração, cara. E os seus colegas também são tudo contra ele? São. A maioria. Que querendo ou não, cara, a pessoa não vai falar que ela... Ou ela não vai falar nada, ou ela vai falar que é contra o Trump. Ninguém vai falar que é pro Trump. E você, fica quieto? Eu fico quieto, cara. Não tem... Isso é uma coisa que eu até queria falar. Antes eu até batia a boca, discutia. Hoje em dia, cara, eu tô nem aí, entendeu? Eu sei que eu não vou mudar a cabeça deles. Mas foi gostosa a eleição, né? Que eu imagino que você deve ter dado muita risada, imagino, tenho certeza. Minha professora chorou em sala. Ri muito. O dia que o Trump ganhou, como é que foi aí? Quanto é? Foi muita festa, muita bagunça? Foi. Na época você saiu pra rua? Não saí pra rua não, mas eu via. Eu lembro que eu vi na TV uma live lá do pessoal, o pessoal chorando, tudo, cara. E eu dando risada. Minha professora chorou no meio da sala, cara. Ó. E você cascando o bico. E eu lá me controlando. Ricardeiro, hein? Tem muito brasileiro aí, é amigo seu ou não, Ricardeiro? Não, cara, não tem nenhum brasileiro nessa cidade. Essa cidade não tem brasileiro? Não, nenhum. Não tem nem restaurante brasileiro, nada? É, na minha cidade, não. Em outras cidades tem. Não, nas outras eu sei que tem, mas na sua aí não tem nada. Não. Aqui é mais judeu, americano e um pouco de chinês, cara. Eita, nós. E nem as moedas, as chinesinhas também, você não conta, tá difícil também de bimbar? Não, cara, chinês é muito feio, cara. A maioria é muito feia. tem que deixar dar uma apertada e você começa a pensar em pegar as mais feinhas. Ai. Ricardo, você pensa em vir pro Brasil buscar uma mulher e levar pra aí ou não? No futuro, pra casar, cara, eu não, no momento eu penso que eu não vou casar. Eu lembro que desde pequeno eu sempre falei pra minha mãe que eu não vou casar, não vou. Que é problema, cara. Mas é mesmo, tá certo. Mas é que tem uns americanos que fazem isso, né? Vem aqui no terceiro mundo, busca uma bem boazinha, bem. Bem quietinha e tal, e leva pra aí, né? Só que o ruim é que pode levar pra aí é desandar, né? Isso pode acontecer, né, Ricardo? É, cara, eu lembro que antes eu pensei, não, se eu for arrumar uma mulher, eu vou lá no leste europeu pegar uma menina de vila, ou então eu vou no Brasil pegar uma menina de roça, mas aí eu penso, cara, chegando aqui a coisa desanda, não adianta. Porque ela vai ver o poder, ela vai ver tudo. Ela vai ficar em casa o dia inteiro com dinheiro. Você acha que ela não vai fazer alguma coisa? Não, então vamos pegar, vamos falar assim pra ela, ó, não. Porque aí eu, tudo ganha muito bem. Vamos falar assim, ó, não. Trabalha aqui de garçonete aqui que você vai ganhar 10 pau por mês. Ah, cara, ela vai não. Ela vai largar você, vai falar, não, trabalha de garçonete, quero que você se foda, vai tomar no seu cu, não é assim? Aham, depois que casou. A não ser que você ganhe muito mais dinheiro, cara. Aí ela até fica com você, mas óbvio que vai trair, cara. Ainda mais se você for um cara feio, entendeu? Ela vai ver o cara bonito lá. Mas deixa eu falar pra você, aquela menina que tá morando aí na gringa, a Madu, falou assim que o americano médio é muito paspalhão, muito submisso, que o cara... Diz que castraram os homens daí, muitos, né? Castrado. Lógico, não todos, mas diz que... tem uma grande maioria que tá castrada. O cara diz que o cara chega num restaurante com a namorada, ele não tem coragem de pedir o que vai comer. É a mulher que escolhe. Quer dizer, é um cara assim, altamente submisso. Você já viu isso? É, principalmente na costa leste onde eu tô. No sul é muito mais conservador, então você não vê tanto isso. No sul do país, tu ainda acha uns caras porra louca, que... Os caras é conservador mesmo, entendeu? Os caras que vai caçar todo dia, esses caras aí são um viril pra caralho, mas aonde eu tô, cara, é só soy boy. Só soy boy. Ô Ricardeiro, qual que é a da treta aí da costa leste e costa oeste? Como é que é? Conta aí, Ricardeiro. Não, cara, a costa leste é um... Pra mim, na minha opinião... É um lugar muito mais metido e tal, ainda mais por causa da influência puritana que teve aqui, né? Então fica um lugar muito difícil de lidar mesmo, cara. E a costa leste foi a primeira colônia, né? as primeiras colônias começaram aqui e foi expandindo. Mas mas diz que os rappers já mataram por causa disso aí. Diz que tem uma rivalidade entre Costa Oeste e Costa Leste, não é isso? Ah, quando vocês vão, pra cidade um do outro, não dá briga, não é assim? Cara, depende muito. É, se você for de passeio, assim, não dá nada, não. Mas tem gente que vai no intuito já de brigar. Inclusive, tem umas gangues de motoqueiro aqui que brigam com umas lá da Califórnia, cara. Os caras matam no meio do país e brigam. Mas não dá... Aí a polícia é rigorosa, como é que os caras conseguem? Não, cara, tá nem aí. Os caras compram a polícia, então saem correndo, sabe? Os caras... Ah, para, Ricardo, para. Vai tomar no seu cu. Cara, aqui tem uma cidade... Aí a polícia é linha dura, Ricardo. Não tem como fazer a polícia não, de boba. Não, mas tem, cara. Tem, todo lugar tem. Aqui tem uma cidade chamada Charlestown. Toda vez que passa um caminhão forte lá é roubado, cara. Toda vez. Não é possível, Ricardo. Sério? É, cara. Não, eles pagam o policial, eles fazem o que quiser, cara. Que isso, Ricardo? Não brinca, cara. Tá desse jeito mesmo? Tem, cara. Aqui tem, principalmente em Boston. Eu vou falar um negócio agora. A família do meu pai, a minha avó, a mãe dele é italiana e tal, e o avô é irlandês, cara. Que meu bisavô veio pra cá, da Irlanda e tal, e tem uma máfia irlandesa fodida aqui, cara. Não, mas isso eu acho que vai dar cagada, não vai não, Ricardo? Não. Não dá perigo não falar isso, não? Não, meu avô não é parte da máfia, não. Ah, não, só dá... Só pra... Ah, entendi. Tá bom. Só tô falando que tem a máfia irlandesa, mas eles não são, não. Meu bisavô lutou na Segunda Guerra, cara. Ah, entendi. Seu pai gosta do Brasil, Ricardo? Meu pai gosta. Eita, nós. Gosta de passar as férias. Mas não tem vontade de morar aqui, não? Não. Entendi. E a sua mãe? Minha mãe gosta também, mas também ninguém pensa em morar, não. Tem irmão, Ricardeira? Não, tem nenhum irmão. Você falou assim que a sua questão familiar aí, tem vezes que você dá uns ataques aí, que... Você tem mãe narcisista, Ricardeira, é isso? Não, minha mãe, cara, se eu for chutar, minha mãe é completamente border, cara. Minha mãe é louca. Você poderia contar alguns relatos, Ricardo? Olha, cara, por exemplo, o tempo que eu morei no Brasil, pra você ter uma ideia, foi uma época que minha mãe me pegou, me levou pro Brasil sem contar pro meu pai nem nada e não deixava meu pai me ver, cara. Isso foi durante 5 anos da minha vida. Oh. É, por birra. Birra porque meu pai, na época, meu pai tem uma companhia de pintura e na época minha mãe tava, cara, minha mãe tava gastando o salário dele inteiro em roupa, essas coisas, meu pai falou, não, a gente tem que guardar e tal e tal. Minha mãe, por birra, pegou e foi pro Brasil, cara. Pra casa da mãe dela. Caralho, bicho. Que ano que foi isso? Minha mãe é louca, cara. Isso foi quando eu tinha uns 6 anos. Eu acho que foi em 2007, 2006. E quando você morou no Brasil, era gostoso? Era, cara, porque eu morava com a avó, entendeu? Era um dos melhores tempos da minha vida, cara. Morar com a avó... Pra pros ouvintes aí que já moraram, é a melhor coisa do mundo. Sua avó é boy? É boy, né? Vocês são tudo boy, né, Ricardo? Fala a verdade. Ah, mais ou menos. Puta assim, merda, hein? Que vidão, hein, cara? É, cara. Vou mentir, não. Mas você tem mais alguma história da sua mãe, de loucura da sua mãe? Minha mãe é uma pessoa que você vê nas conversas dela que ela não é normal, entendeu? É uma pessoa que é border mesmo, cara. Pessoa que quer atenção o tempo inteiro. Minha mãe me demanda atenção até hoje, entendeu? É aquela coisa de demandar como se eu fosse um bebê, cara. Porque querendo ou não, o que minha mãe quer? Minha mãe quer achar o sentido da vida dela em mim. E ela que tem que me dar o sentido pra viver, entendeu? É o contrário. O Matheus, lá do Porco Suíno, falou isso uma vez. O problema da mãe borda é que ela olha pra criança e procura algum sentido na criança. Quando, na verdade, é a mãe que tem que orientar a criança, entendeu? Nossa, mas aí é uma cagada só, né? É uma cagada, cara. E eu cresci muito... E minha mãe sempre falou mal do meu pai pra mim, entendeu? Sempre me colocou contra o meu pai e eu sempre fiquei desconfiado dele por causa disso, sabe? É, meu pai me levava pra pescar, eu ficava desconfiado e tal. Sempre foi aquele clima. Porque minha mãe o dia inteiro me falando mal dele e tal. Ricardeira, último tema que vamos debater aí, porque já estamos estourando nosso tempo aqui. Ah. É, como é que tá a questão aí do feminismo aí na gringa aí? Tá muito forte? Cara, feminismo tá mais forte aqui do que no Brasil, muito mais forte. E aquela coisa, né, mulher, cara, pra mim é muito mais fácil ser mulher hoje em dia do que ser homem. Muito mais, só que não, elas não percebem isso, né. Mas diz que o feminismo tá com perspectiva de já tá começando a ficar em queda, porque diz que os próprios americanos não estão aceitando o feminismo. É mentira isso, Ricardinho? Cara, tá tendo um leve, porque, querendo ou não, foi muito pra esquerda, né? O mundo inteiro foi muito pra esquerda, agora estão querendo voltar pra direita. Sempre que você pode perceber isso, quando vai muito pra direita, eles têm um movimento que volta tudo pra esquerda. Quando vai muito pra esquerda, volta tudo pra direita. Nunca tem um balanço, né? Mas tá começando ainda, cara. Não tá nem perto de ser a maioria da população. É mais uns betão que nem a gente, entendeu? Entendi. Mas quer dizer o seguinte, que ainda tá aquela insanidade aí. Tá. Eita. E mano, querendo ou não, eles ganharam o discurso, né? Isso que a gente tem que ver. Eles ganharam, cara. Hoje em dia tu não pode falar merda nenhuma que já dá problema pra censura? Você. É, cara. Querendo ou não, eles ganharam. Seguiram o que queriam, né? Ô, Ricardo, a música aí nos Estados Unidos, o povo fala que... Ah, porque o brasileiro é inculto e o brasileiro é burro, não sei o quê. Tá, pode ser burro. Mas o americano médio, ele ouve também só música bosta e assiste só bosta, não é ou não? Tô falando mentira. É, cara. É, as músicas novas que saem aqui, de rapperzinho e tal, é uma merda, cara. É só... E Katy Perry, essas bosta, não é? É. É meu pai... Eu lembro que meu pai falava que isso aí é música comestível, sabe por quê? Porque o cara entra, lança uma música e depois você nunca mais ouve falar dele. Mas por que é comestível? Não sei, porque ele fala que... É descartável, burro. É, não, mas ele você falava comestível. Você trocou, tenho certeza. Seu pai falou descartável, você confundiu com comestível. Não, meu pai falava comestível. Porque é uma coisa que você come, consome ali na hora, entendeu? Já era. É, já era. Bom, Ricardeiro, é isso aí. Manda o seu recado aí e faz o seu merchan pro povo ir lá conhecer o Ricardeiro Podcast. É, vocês têm que ir lá no meu canal no YouTube, Ricardeiro Podcast, no SoundCloud também, e ouvir minhas loucuras lá, que eu contei muito caso lá de doideira da minha vida. É. Não, isso aí. Eu faço uns podcasts, cara, que é... Acontece umas loucuras na minha vida, eu ligo o microfone naquela noite... Entendeu? Louco pra dar um tiro em alguém e gravo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Você não tem perigo mais de voltar não, né, Ricardeiro? O seu green card tá certinho, tudo bonitinho. Tá. O Trump andou mandando uns mexicanos de volta, né? É, não, nasci aqui, meu pai é cidadão americano, minha mãe também. Mas é playboy pra caralho, hein? Puta, ai, que pariu, hein? Vamos ver se eu consigo manter isso antes de enlouquecer, né? Dois anos eu vou pra faculdade, quem sabe tudo melhora. Aí eu vou no Brasil comprar um apartamento no Brasil. Esse é meu sonho, cara. É isso aí, pra comer bastante brasileira. Sim. É isso aí. Valeu, Ricardeira, e é nóis. Valeu. Oh! Bom, gente, agora nós estamos aí com um projeto. Quero comunicar aos ouvintes aí que vai começar um projeto novo aqui no programa. Tem um rapaz que me acompanha desde o começo. Ele é um amigo pessoal meu. E eu gosto muito dele. E faz um tempo já que eu tava querendo integrar um projeto. Ele, na verdade, queria fazer esse projeto. E nós vamos começar a trazer aqui no Alô Ouvinte para vocês. E isso aí vai ser uma coisa recorrente. Eu só não sei como que ele vai poder fazer. Se vai ser de 15 em 15. Se vai ser de um mês em mês. Eu não sei como é que vai ser. Tem um rapaz aí que manja muito de cinema, manja muito de crítica de cinema. E a gente vai trazer filmes aí, críticas de filmes, análises pra vocês. Pode ser até uma indicação, uma dele, uma minha. Nós vamos revezando. E hoje nós vamos fazer uma crítica de um filme que foi indicação dele. Filme muito bom. E vão ser sempre filmes que tem a ver, entendeu? Então nós vamos trazer críticas de filme que tem a ver com o programa. Não é filme viajado, né? Ah, vamos assistir o filme do Jason, aí faz uma crítica. Não, vá merda. É filme que tem a ver com o negócio aqui, entendeu? E esse rapaz é muito gente boa. E quem quiser trocar ideia com ele também, ele é humilde pra caralho. Humilde pra caralho, cara, gente fina. E já participou inclusive com histórias aqui no programa também. Vamos ver aqui. É o Mateusão Mol, vamos ver aqui. Fala, Hernani. Fala, ouvinte. Não, burro, pera aí, o alô, ouvinte. Ô, burrão. Você atropelou, agora já era, já foi tudo. Fala, Mateusão Mol, beleza? Fala, Hernani. Fala, ouvintes. Era pra eu atender a sua ligação, burrão. Você entrou no meio agora, fudeu tudo. Pô, cara, tipo, eu não sabia, foi mal. Ô, juventão, como é que você tá? Tranquilo, e você, cara, como é que você tá? Tranquilão, cansado pra caralho, mas bem. Ô, Matheus, deixa eu falar uma coisa pra você. O filme de hoje que nós vamos falar pro povo é o Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Isso. Baita filme, hein? Sim, cara. Nossa, tipo, quando eu vi, eu fiquei pensando nesse filme por, sei lá, semanas, cara. Tipo, ele impacta bastante, sabe? É, assim, um filme que é um clássico, eu acho. Naquela época, a putaria já tava comendo solto, né? É, e tá até hoje de hoje, né, cara? Não parou mais. Não, mas é porque às vezes eu fico pensando assim, ah, nos anos 70 não era tão assim, não era? Mas era uma putaria franciscana, rapaz. Pra gente pensar que não era bem assim, eu acho que a gente tinha que voltar lá pros anos 30, sabe? Porque depois disso, só decadência. É. Deixa eu falar agora pra você. O filme do Christiane F. começa lá com a menina. Depois ela vai virando. Ela vai virando um monstro, né? Mas no começo ela é uma menina toda bonitinha, toda boazinha. Sim. E mostra uma coisa que é interessante. Eu tenho várias histórias disso aí, viu, Matheus? Tenho várias histórias dessas. Não tão forte quanto as da Christiane F. Porque a da Christiane F é um negócio fora de série. Mas eu tenho várias histórias disso aí. De nóia, história disso aí, sabe? Oh. E é uma coisa que acontece no filme que eu noto também na vida real. O negócio de droga é sempre assim, né, Matheus? É sempre assim. Ah. Não dá nada não, nós vamos lá na festinha do fulaninho, sempre começa com um papinho de inocência, quando você vai ver, já tá todo mundo puxando banza, tá todo mundo já cheirando cocaína, não é assim? Aham, e você pode perceber que no filme, uns dois ou três personagens, antes de experimentar pela primeira vez, dizem, eu tenho total controle de mim, fecha aspas, e a gente vê que não funciona bem assim, né, que... Às vezes a pessoa tem essa ilusão aí que ela tem o controle sobre a droga, que ela é capaz de usar uma vez só pra experimentar e que nunca mais vai usar de novo. Inclusive isso aí serve também pra quem é viciado em pornografia, viu? Nós vamos trazer uns 5 mais aí no futuro com o Robert Garcia. Tem uma turma aí, Matheus, que bate no peito e fala assim, o Hernani é mentiroso, o Robert Garcia é pilantra. Não existe vício em pornografia, não existe, amigão. Fica aí duas semaninhas sem. Vamos ver se você não vai começar a subir no teto aí, pular no lustre, ficar sacudindo. Vamos ver. Vai dar igual aquelas overdoses que deu lá na Christiane F com o namorado dela. Mas nós vamos contar essa parte já. Mas nós vamos chegar nessa parte. Inclusive a parte do vômito dela lá foi sensacional. Um negócio assim. Inclusive, deixa eu abrir uma aspa aqui, importante, Matheus. Puta que pariu, hein, cara. Puta que pariu, o povo que entende cinema, não é igual eu pé de breque, não. O povo que entende cinema diz que os filmes de antigamente, eles eram melhores. Por quê? Porque antigamente não tinha a porra do CGI. CGI é feito computadorizado. Hoje pode fazer qualquer coisa. Aí fica aquela coisa artificial. É igual você assistir um filme, vou dar um exemplo assim. Você assiste um Senhor dos Anéis, e eu não tô criticando o filme mesmo porque eu nunca assisti. Mas é, por exemplo, você assiste o Senhor dos Anéis, tudo mentira. Os bichos são tudo mentira. Eles estão só sozinhos no estúdio, dando espadada no ar, aí depois vem o computador e faz. Ali é tudo verdadeiro. Inclusive, eu queria saber como é que aquela menina fez pra vomitar. Ela foi vomitando aquela bebida. Eu acho que ela deve ter bebido mesmo e gorfou, Matheus. Porque é tudo ali no filme. Mas que puta filme, Matheus. Sem efeito. Sim. É tudo ali. É, você tava falando aí a questão do CGI. Tem até uma imagem na internet que diz o making of daquele filme Avatar, daqueles caras azul, sabe? Aí sim, tá lá uns dois humanos e uma tela toda verde de fundo. Aí acabou o filme. Mas, sim, cara, eu também não entendi como é que ela fez pra conseguir reproduzir o vômito daquele jeito, porque, tipo, não tinha tecnologia na época pra fazer um negócio computadorizado, foi bem bacana. E outra coisa, Matheus, como é que eles faziam o negócio de injetar? Porque tinha que injetar mesmo, aquilo não tinha efeito, cara, não tinha como fazer simulação. Mas você percebe que na hora da injeção, parece que o quadro fecha, assim, eu esqueci o nome disso, tipo... Fica bem perto, assim, e só mostra a agulha entrando na pele. Não, eu notei isso que você tá falando, é verdade. Mas tem algumas cenas... Não, tipo assim, ó. Tem uma cena que o menino, ele vai usar... O rapaz que se mata depois, no futuro... Nós estamos dando altos spoilers aqui. Mas olha só pra provar, eu sei que eu não tô mentindo. Você vai lembrar dessa cena. Os dois estão trepando lá dentro do quarto. E o Axel, que é aquele menino que morreu, ele tá lá fora. E como ele já estourou todas as veias, ele começa a dar pico no pé. É. Que só no pé que tem veia. E ali você vê ele certinho. Ele pega a agulha, o pé dele aqui, ele vem e crava aqui no pé. E vai, aquilo não tem como ser feito, Matheus. Aquilo ali ele fez mesmo. Agora, não sei como é que inventava, não. Pode ser que a agulha, não sei. Ah, sei lá, cara. Mas... É fato. Tipo, talvez, não sei, eu posso estar viajando, mas talvez até houve uma injeção de alguma coisa ali mesmo, mas de alguma coisa inofensiva pro organismo, sei lá. É um soro, né? É, alguma coisa assim. Ô, Matheus, conta pra gente o seguinte. Aí, a Cristiane F era filha de uma mãe solteira. Uhum. Não dava muita bola pra menina. Sempre começa assim a degeneração da sociedade, já viu? Uhum. A história. Inclusive, seu Matheus, vai vir aí um programa de leitura de e-mail, mas já vou adiantar. Um rapaz aí mandou um e-mail esculachando o programa, falando assim que a gente tem que parar de dizer que a culpa da degeneração da sociedade é da mulher. Porque a culpa da degeneração da sociedade, segundo esse cara, é o próprio homem. Por quê? Olha só, Matheus, olha aqui como é que isso aqui. Eu quero que você faça um comentário de tempo livre disso aqui. Se o pai da Cristiane F tivesse lá e eles fossem uma família decente, a menina não tava na rua, a menina não tava usando droga. Tudo começa com essa porra. Então ele falou assim: para de dizer que a culpa é da mulher. Não é, a culpa é do homem que abandonou o seu lar. Quando ele deixou a menina ser criada pela mãe sozinha, a mãe, é lógico, não tem como fazer papel de mãe e pai. Logo, a mãe tem que trabalhar. Logo, a menina fica sozinha, vai fazer cagada. Então a culpa da degenerada, uma sociedade degenerada, segundo esse cara, que nós vamos ler um e-mail aí no futuro, é do homem que abandonou. Faça um comentário, Matheus, por favor, da estrutura familiar, da degeneração. Comenta aí. Hernani, eu gostei do comentário, mas eu já tenho um pensamento formado sobre isso. Por exemplo, eu acho que, na verdade, a culpa não tá bem no casal em si, mas sim na forma que eles foram criados. Por exemplo, se a criação do pai e a da mãe não tiverem prestado, por exemplo, os avós da criança... tiverem mimado muito, tiverem, sabe, construído duas pessoas horríveis, e essas duas pessoas horríveis se relacionam, sabe, no, consequentemente não vai dar certo. E pode ter acontecido de terem colocado já uma criança no mundo, ou alguma coisa assim. E, sabe, eu falo isso porque aqui em casa é assim, os pais dos meus pais não souberam criar direito, e, sabe, cara, Vem assim, tipo, pessoas que eu acho que não tem capacidade pra formar uma família, sabe? Sei. E é nesse ponto que eu chego. Quando você faz pessoas e não educa elas pra terem responsabilidade, pra saberem arcar uma responsabilidade tão grande quanto é constituir uma família, você tá criando um fracasso, sabe? É o que eu penso. Entendo. Bom, aí, Matheus, o... vou voltar lá pro assunto, que senão nós vamos viajar muito aí. Aí, beleza. Aí a menina começou a frequentar uma boatinha que tinha lá, que a princípio parecia inofensiva. Uhum. Mas dentro da boate já tava rolando um esquema de droga federal. Uhum. E eles iam lá na sala de cinema que tinha dentro da boate. Nunca vi boate com centro de cinema, mas com sala de cinema, mas lá tinha. E aí eles iam na sala lá e passava lá o que eles falam que é bola. Bola. Aí era um comprimidinho e eles mandavam pra dentro e começavam com aquilo lá. O negócio foi ficando ali. E aí, ali a Cristiane conheceu o namoradinho dela que vai até o final, que é o Detlef. Detlef. Uh-huh. Sim. Inclusive, esse cara, será que tá vivo, Matheus? Sim, eu fiz umas pesquisas depois que eu terminei de assistir o filme. Lembra que eu tinha dito que eu fiquei pensando muito no filme? Uhum. E sim, ele ainda tá vivo. Ele conseguiu largar as drogas. Eu acho que agora ele trabalha. Ele tá num subemprego e tem uma família até. Tipo, ele deu sorte, né? Não é o que acontece normalmente. E sim, ele tá vivo. Mas tipo, você falou da boate, mas antes eu queria falar de uma parte bem no começo mesmo do filme. Que é. Você percebeu que tem uma cena assim meio sombria, bem tipo a primeira cena. E isso, ela falando que o povo mijava no corredor e tal. O que é aquilo lá? Então, eu posso estar errado, você me apresentou como um crítico de cinema, que entendedor, mas não sou nada disso. Mas, pelo que eu entendi, tipo, eu consegui perceber a forma melancólica que ela via a vida, sabe? Tipo, parecia vazia pra ela, e isso, pelo que eu consegui relacionar, por não ser uma menina tão vivida e aparentemente com poucas experiências, eu... pensei nisso, proveniente do núcleo familiar, sabe? Pais separados, essa melancolia dela. Eu não consegui achar outro lugar que ela poderia vir. Então, a gente vê assim, ela tentando sair dali, daquela casa, daquele ambiente, e vendo uma boate como uma possível fuga, porque, de fato, ela não estava satisfeita com o que ela tava vivendo ali, sabe? Mas, inclusive, tem uma parte que, bem no comecinho, que a irmã dela escapou por pouco, porque a irmã dela saiu da casa pra morar com o pai. E se a irmã dela ficasse lá também, muito provavelmente ia caminhar pra um caminho sombrio também, então a irmã dela escapou por pouco, logo no comecinho do filme. Sim, e nessa parte que a irmã dela tá escapando, ela falou alguma coisa do tipo... Que o pai dela está tentando ser diferente, alguma coisa assim, você se lembra? Lembro. Então aí a gente pensa que tipo de pessoa poderia ser o pai delas, o que, que eles poderiam ter ele poderia ter feito de tão ruim pra ele precisar ser perdoado. Daí eu fui fazer uma pesquisa depois que eu vi o filme, e isso não é contado no filme, mas no livro sim, é que... Na verdade, o pai delas batia nelas e acho que uma vez até tentou molestar, alguma coisa assim, sabe? Ó. Então não sei se ela se salvou. Mas na Alemanha, essa zona toda, hein, rapaz? Inclusive, diz que... Não, aquilo ali era na época do Muro de Berlim. Sim. Então quer dizer o seguinte, mas ela estava na parte comunista ou ela estava na parte normal? Na parte capitalista, inclusive, que na época era um exemplo do capitalismo, né? Era, tipo, super industrializada, era referência, sabe? Nossa, é verdade. Inclusive, tem logo da BMW, é verdade. Sim. Olha só, o Matheus aí. A boate é apresentada como a mais tecnológica da Europa. Você chegou a ver isso? Tipo, não, mas, inclusive, o show do David Bowie... Isso. Ele acontece, a mãe dela fala assim, não, eu vou conseguir um ingresso na firma. Uhum, isso. Eu lembro disso. Bom, vamos voltar lá, Matheus, senão nós vamos fugir muito do assunto. Aí a menina pega, aí começa a frequentar uma boate. Aí nessa boate ela conhece o Detlef, que é o... Eu sei que eu tô falando o nome errado, mas aqui é tudo... Aqui, não, isso, eu prefiro que a nossa crítica, inclusive, seja o mais ignorante possível, tá, Matheus? Aqui o esforço é pra ser ignorante mesmo. Aí o Detlev é um até um rapaz bonito, né, Matheus? Não sei se um homem pode elogiar o outro, mas é um rapaz bonito. É um alemãozão bonito. E acho que pode falar, será que é bonito? Acho que pode. Não pode falar da bunda, porque se falar que a bunda dele é durinha e que dá vontade de apertar, aí já é gay. Aí é gay. Inclusive, Matheus, isso aí me ensinaram aí, diz que você comer um homem você pode, que não é gay. Agora, você beijar na boca dele é gay. Isso me ensinaram recentemente, viu, Matheus? tem uma base de verdade nisso. Aí, Matheusão, aí conhece o Detlev. E o Detlev, ele, no começo do filme, ele ainda não é noia. Olha só, Matheus, pelo contrário, no começo do filme, ele se preocupa pra menina não virar noia. Não é isso, Matheus? Uhum. É porque, pelo que eu entendi, a heroína chega um pouco depois, né? Até então eles estavam só naquela bola lá, nos decks. Não. O senhor tá errado. No começo, ele nem bola não tomava. Tanto é verdade que a menina gorfou, ele foi levar o lenço de papel pra ela e falou assim, você não devia tomar essa porra, não. Depois que ele foi se degenerando durante o filme. Sim, é curioso, né? Talvez também pra se enturmar, porque todo mundo... Ah, esse é o ponto. Parabéns. É isso que eu queria que você chegasse. Pronto. Por que, Matheus e ouvintes, isso é uma armadilha que está há anos, quiçá décadas, não, tenho certeza que décadas, destruindo a vida dos homens, Matheus. O cara, pra comer mulher, ele se mete nessas loucuras aí. O cara se mete a usar droga, se mete em baladinha, se mete a gastar R$1.000 em balada por mês, que eu conheço, o cara que faz isso, otário. E o cara entra nessa loucura e vai se degenerando, ô Matheus, a um estado que não tem mais volta. E tudo por causa dessa porra. Ou é pra ser social, ou é por causa de xota, é por causa de namoradinha. O cara se afunda, Matheus. Você já conheceu o cara que por causa de xota se afundou em droga ou bebida? Como é que foi? Cara, eu conheci. E tipo, o cara tá até hoje, sabe? Ele terminou com a namorada dele. E começou com maconha, engordou muito por causa da fome que a maconha dá. Tentou tirar, parar com a maconha, mas não conseguiu, parecia que... Ele dizia que, sabe, parecia que o dia não ficava a mesma coisa, tá gordo pra caralho. Aí começou com outros negócios, tipo, ele tava falando que ia tomar um negócio chamado... Caramba, me esqueci, é até daquele filme lá, Enter the Void, já assistiu? Nossa, mãe do céu, aquele filme, meu Deus. Ó, Matheus, no futuro nós temos que trazer essa crítica desse filme aqui, viu? Nossa, esse filme é muito bom. Eu acho que eu, inclusive, Matheus, se o povo gostar, presta atenção, Matheus, você agora, nesse momento, tá participando do Alô 20. Sim. Se o povo gostar, se o povo falar, puta que pariu, que massa, eu vou trazer um programa só pra você aqui dentro do Celular Primitivo, vai ser só seu. E nós vamos fazer isso aqui, porque esse filme que você falou, Enter the Void, isso aí dá pra fazer um programa de 3 horas com você comentando. Porque isso aí é foda, é foda. Esse filme é... Nossa, e tipo, você já viu que ele aborda questões tanto do hinduísmo quanto da droga, da prostituição. É um filme assim que o cara tem que assistir várias vezes, porque é um negócio assim que você, cada hora você capta uma coisa diferente. E o problema desse filme é que, assim, tem gente que gosta, não é o meu caso, mas tem muito daquele negócio daqueles efeitos visuais, sabe? Tem gente que assiste pra brisar. Uhum. Matheus, mas pera aí, vamos voltar lá no filme, volta lá, porque senão nós não saímos nem do começo, né? Calma aí. Aí conhece o Detlev, e o Detlev no começo não era noinha, ele só ia lá na balada. E, Matheus, como que a roupa do povo era diferente, né? Cabelo diferente. É. Os metaleiros da época, tudo usando uma jaqueta jeans, azul, né, e tal. Uhum. Aí, beleza. Aí, as músicas que tocava na balada era David Bowie. Sim. Era aquelas coisas da boca de sino, né? Calça boca de sino. O sapato que o povo usava lá, os homens pareciam umas bichonas, eles usavam um saltão assim, sabe? Uhum. Aí conheceu o Detlev e conheceu também a Bubsy? Babsy. Isso. Pô, a Babsy era gatinha, hein? Nossa, puta demais. Que pariu. E ela fazia programa, hein? Uhum. Que tchutchuca, hein? Não posso dizer que eu sairia com ela, porque senão isso é crime. Mas ela fazia programa também, mas ela fazia programa no futuro. Vamos parar com o spoiler. Então ela conheceu a... Ah, Matheus, olha aqui. Aí, ela, quem levou ela pra droga foi aquela amiga, a loira. Eu não vou lembrar o nome da loira. Pô, eu também não lembro. Mas a loira, ela conseguiu fugir dessa, porque uma vez elas estavam chapadas, assim, no metrô, e a mãe dela viu, né? É, a mãe dela viu ela lá, parecia que a mãe dela tava saindo do metrô na hora, e ainda bateu nela. Sentou três tapão nela. Sim. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, aquela loira, é porque depois mais pra frente aparece uma outra loira, não é essa mesma? Você tem certeza que não é ela? Não, não, parece que aquela não volta não. Eu lembro que eu só ouvi o nome dela no começo, eu não tô lembrando agora o nome. Mas... Aí, Matheus, peraí, essa parte aí que você falou já vai chegar lá. Aí, quando ela conhece o Detlev, aí ela enturma lá com a turma, aí conhece a Babs, uhum. E aí eles começam, aí as fortes emoções, né? Começa a sair e beber e tal, e aí eles fazem um assalto. Não um assalto, pô. Senão o povo acha que. Eles vão lá e roubam um negócio de pegar uma máquina. Sim. É, eles roubam a máquina. A polícia corre atrás e eles fogem. E aí nisso, ela apaixona. E aqui tem uma coisa legal. Isso aí é legal porque é pra mostrar o quanto que a menina era pura no começo. A menina só tomava o comprimido e o Detlev queria comer ela. E ela negou o pastel, negou a marmitinha para o Detlev. Ela fala, não, porque o Detlev fala assim, Matheus, ah, você quer ir lá em casa? Inclusive até essa parte é legal, porque você pensa assim, pô, o cara tem uma casa, depois ele descobre o que é a casa dele, nossa. Você dá dois pulos. Uhum. Mas ainda vão chegar lá. Aí o Matheus, o Detlev chama ela pra bimbar ela não aceita. Então quer dizer, no começo ela era uma menina extremamente pura, pura mesmo. Sim, eu ia falar sobre isso agora há pouco. Você tava falando antes de quando ela foi pra balada e ela passou mal e ele ajudou ela. Justamente ela passou mal por causa da inocência. Porque você lembra que antes dela passar mal, ela viu um cara numa onda de heroína no banheiro? E assustou? Aham. E tá aí um ponto, a inocência dela. Tipo, ela não tava preparada pra aquilo, eu diria. Sair do conforto da sua casa. E no primeiro dia pra boate, já usar uma droga, que eu não vou saber dizer se é pesado, se não é. E já ter contato, assim, direto com o usuário de heroína, quase morrendo no banheiro. De fato, pra uma pessoa inocente, assim, que não tem tanta experiência, impacta um pouco, sabe? Aí depois, Matheus, aí ela vai pra casa e tal. E aqui tem uma cena que é legal, Matheus. Não, legal no sentido ruim. Uhum. Que a mãe... A mãe trabalhava, então não podia ficar em casa. Sim. O pouco tempo que ela tinha livre... Aí vai ter nego que vai ficar bravo comigo, que eu vou dizer agora. Inclusive, eu debati uma vez, uma feminista parou de falar comigo por causa disso que eu vou dizer agora. Em vez da mãe cuidar do filho, em vez da mãe ficar com a filha... A mãe já arrumou putaria. Por quê? Porque a mãe tava ensinando ela a fazer cobertura de bolo. Aham. Uhum. Aí a menina, se ela ficasse lá, a menina ia ficar quietinha em casa, ficar com a mãe. Aí a mãe chamou um namorado pra vir pra casa. Aí a menina pegou, a Cristiane pega e fala, não, se o senhor vai ficar com o namorado, eu vou embora, então eu vou sair. Aí o namorado entra, ela sai e vai, e lá onde ela volta na boate mais uma vez. Uhum. E enche o cu de droga. E quer dizer o seguinte, é uma crítica até eu dizer o seguinte, Matheus. Que a mãe, em vez de cuidar da filha, tava lá namorando. Em vez de tá cuidando da filha dela, que era a obrigação dela, né? E esse é o filme todo. Tem uma parte, não sei se você lembra, acho que é depois da primeira vez que ela cheira. Não sei se ela cheirou heroína ou cocaína, não sei. Não, aquilo lá é a pasta base, né? Não sei. Então, ela chega em casa e assim que ela passa pela porta, o nariz começa a sangrar muito e ela vai pro banheiro. Aí ela coloca uma toalha no nariz e, em vez da mãe dela tá lá pra recepcionar ela, pra ver as condições que a filha chegou em casa, ela tava dando no quarto pro namorado. Você viu essa cena? Você se lembra? Opa! Então, aí a gente já mostra o descaso da mãe. Eu acho que... Assim, no geral, assim, todos os jovens ali daquele grupo sofriam esse descaso dos seus familiares, sabe? Não acredito que eram de verdade pessoas de rua, assim, que eram mendigos. Até porque na Alemanha naquela época não tinha mendigo, sabe? O capitalismo era tão forte que todo mundo era empregado, todo mundo tinha ali seu salário e o seu emprego. E assim, o descaso da mãe com a menina foi fundamental pra decadência dela, pra bola de neve conseguir se desenvolver. Aí ela pega e namora o Detlev, só que aí tem um dia que ela vai na boate e ela chega lá e é o seguinte: o Detlev tá indo dar um pico de heroína. Uhum. E ela fica puta com o Detlev, fala: ó, se você for lá injetar, não fala mais comigo. Aí o Detlev foi, falou: não, o Detlev tá na noia de droga, foi dar pico de heroína. Uhum. Aí ela pega e vai falar com o amigo do Detlev e fala assim: mas vem cá, você vai deixar o seu amigo dar pico? Quando ela vai pra cara do cara, o cara já tá noiado. Não é isso? Uhum. Tipo assim, ela foi pedir ajuda pro cara, que o cara já é o top noia. Não tinha como. Uhum. Então ela começa a ver que todo mundo ali do círculo social tava dando tiro. Não. A droga era a mesma, só que se injetar é mais forte. Uhum. Essa que é a diferença. Sim. Eu tenho a impressão que aquilo lá, você tá certo, que aquilo lá é cocaína. Eu só não sei se aquilo lá é a pasta base ou se é a cocaína mesmo. E, inclusive, acho que heroína deve ser só isso, Matheus, pelo que eu vi lá no filme. Eles devem pegar soro, aí pega... Eu tô dando... Nossa senhora, aqui é um podcast da ignorância, Matheus. É que eu fiquei com essa impressão, não sei se você ficou, também ficou. Eles jogam ali um soro... Aham, eu percebi isso. Um soro, eles jogam a cocaína, queima aquilo ali. Deve ser que... Eu acho que é isso que é heroína, Matheus. É, porque às vezes tem nome diferente, mas não tá sabendo. Eles pegam, senta fogo naquilo ali na colherinha, mexe aquilo ali e injeta. Eu acho que é isso que é heroína, não sei. Não. Mas é isso que eles injetavam no filme. Porque, pelo que eu sei muito pouco, a heroína é alguma coisa em relação ao ópio, sabe? Proveniente da papoula, do não sei o que lá. É diferente, eu acho, mas... Não sei, tem doido pra tudo, vai que eles também... O que eles cheiravam lá no filme parecia muito cocaína, porque eles faziam carreirinha. Mas dá pra cheirar heroína também, eu acho. Não, não tenho certeza. Nossa, que problema de merda. Aí, Matheus, ela pega e fica puta com o Detlev. E aí é o seguinte, ela era fã do David Bowie. Inclusive, quem gosta do David Bowie, ele faz uma aparição no filme. E aí... Ó, essa cena, essa parte foi legal. Eu achei legal, assim, ver o ambiente, como é que era. A turma chegando no show do David Bowie de Fusca. É curioso aqui, né, Matheus? O povo chegando de Fusca no show do David Bowie. Aí tem um show lá do David Bowie e a mãe arruma os ingressos. Sim. Pra ela. Aí ela pega e ela chama o Detlev. Só que o Detlev, como o Detlev já tava nessa sacanagem aí. De usar a heroína e ela não concordava. Aí ela chamou um outro cara, mas o cara noia mesmo, assim, o cara puta que pariu, noia de fudido. E aí o cara vai junto com ela. E aí o show tal, tem o show legal e tal. E no final do show acontece a cena que é importantíssima, que ela... Pra se enturmar. Não, na hora que ela viu que todo mundo ia usar heroína, ela, pra não ficar sozinha pra se enturmar, ela entra no carro dos malucos lá e ela não injetou, mas ela cheirou. Sim. A droga. Que aí o conceito tá nessa discussão se é cocaína, o que que é. Pra mim aquilo lá é cocaína. Ela cheirou aquilo lá. E ali foi um vício fudido e ela brisou forte, não foi, Matheus? Sim. Também vale ressaltar que era nessa hora aí do show, o cara que tava no carro junto com ele tava numa crise de abstinência fodida. Você lembra? Que ele... Nossa, tava tremendo, Matheus. Ele tava quase que pra morrer lá, e ela que pagou lá o pico dele pra o cara não acabar caindo morto no chão, né? Era, Matheus. Inclusive, isso aí a gente tem que falar, porque o filme inteiro vai ser isso aqui. Essa droga lá, que a gente tá aqui em discussão se é heroína, o que que é. Vamos colocar aqui heroína, não tem problema. Não seja por isso, não vamos brigar por não, isso. Não, claro que não. É o seguinte, a pessoa vicia naquilo lá, e a crise de abstinência, a pessoa começa a suar e fica um podre, fica desesperada. Inclusive, eu tenho um amigo aí que eu já contei várias vezes no programa que é viciado em cocaína. Ele diz que a crise de abstinência da cocaína, Matheus, é tão forte, ele sofreu tanto. que ele, no ápice da dor, ele falou assim: Deus não existe, Deus não pode existir, porque ele falou, porque pra eu sofrer o que eu tô sofrendo aqui, Deus não existe. Aí ele, de lá pra cá, ele virou ateu, e ateu chato, aquele que incomoda. Nossa. Mas enfim, vamos voltar aqui. Aí, Matheus, o amigo dela tava em abstinência o show inteiro. Uh-huh. E aí ela pagou a droga pro cara melhorar e ela usou a droga. E ali foi ali que ela se fudeu, hein, ô Matheus? Aham, uh-huh. A partir desse momento é só morro abaixo, porque toda vez que ela passa a sair depois daí, ela tava usando uma droga diferente. E tudo isso pra conseguir fazer parte do grupinho, né? Você pode reparar que a vestimenta dela também vai mudando, ela vai colocando umas roupas mais adultas pra conseguir encaixar mesmo naquele ambiente que ela tá. Inclusive nessa parte, ela vê o Death Leve com outra, e aí ela fica mais revoltada, e aí que ela foi usar a droga mesmo, porque ela viu que o homem já tava com outra. Uh-huh. E que ela não tinha como enturmar, e ela foi e foi lá cheirar a heroína lá. Ô Matheus, por enquanto, tem algum comentário pra ser feito ou dá pra continuar? Não, vamos continuar. Aí, Matheus, ela vai drogada de heroína lá na boate e ela tromba o Death Leve. Aí o Death Leve fica puto com ela e fala assim: não, mas você é uma nóia, você não podia ter usado isso, vai tomar no seu cu e tal. Só que aí o Death Leve fica com dó dela e os dois ficam juntos. E aí o Death Leve leva ela pro Abatedouro, que é a casa dele lá. Não, mas eles não trepam aí. Uhum. Porque eu lembro que ela virou de lado, eles não treparam. Sim. Aí levou na casa. E a casa deles é a típica casa de noia. Casa de noia, inclusive, diz que é casa com lixo, assim. Tipo a minha, por exemplo. A minha tá parecendo casa de noia agora. Aqui também. É casa com lixo, assim. Uhum. A minha tá igualzinho casa de noia. Se um cara entrar aqui, vai falar assim: ó, aqui mora um noia de perna. Então é casa com lixo, casa assim. Eles moravam numa casa de noia e eram em três noia lá dentro. Era o Death Leve, o Axel e mais um noia lá que eu não sei quem que era. Uhum. Aí, Matheus, eles andam lá naquilo lá e aí ela pega e deita com ele lá. E aí ela descobre o seguinte: que ele, pra pagar as contas, Matheus, ele já tava num nível de vício, o Death Leve, que ele tava tocando punheta pro povo lá na estação do centro pra ganhar dinheiro e comprar heroína pra ele. Que ele tava, então ele ia lá e tocava os camaradas e os caras apaixonavam nele. Acho que é pecado a gente rir disso, mas enfim. Então lá na estação do centro, porque lá na estação do centro os velhos tarado ia lá. Inclusive, tinha um velho, lá tem um velho que gosta de apanhar, tinha um outro velho que queria pedir pra turma mijar nele, pagava. Uhum. Então lá os doentes sexuais ficavam tudo. E o Death Leve fazia isso pra viver. E daí que vem o nome original do filme, que é Via Kinder vom Bahnhof Zoo. Que é nós, crianças da estação, sabe? Porque justamente eles ficavam nessa estação se prostituindo e se drogando. E você pode perceber que lá na frente, quando a Cristiane vai visitar o Detlef no lugar de trabalho dele, ela é, tipo, você percebe que um tanto de tarado chega perto dela, cada hora falando alguma coisa, assediando, precisa chegar as pessoas assim pra tirar eles de cima dela, porque fica igual um mosca, assim, né? É, inclusive, ô Matheus, nessa parte, aí, nesse exato momento que você falou, ela fez um aniversário de 14 anos, uhum. Então quer dizer o seguinte, ela já passou por tudo isso com 13, cara, uhum. Aí com 14, tem a cena emblemática, aí a Babsy teve que dormir um dia na casa dela, inclusive, uhum. Tem uma cena dela, que inclusive aparece que ela tampou a Babsy. Então nessa época a Babsy já tinha virado uma noinha. Ela não tinha nem onde dormir, entendeu? Então ela trouxe pra casa dela, mas deixou lá. Mas eu acho que era só temporário, porque depois a Babsy some de novo. Inclusive ela disse que arrumou um cliente fixo. Ela devia estar morando em casa de macho. Aí, ô Matheus, ela pega e vai levar um pedaço do bolo dela de 14 anos lá pro Death Leve, lá na estação. Onde o Death Leve fica lá tocando uma pra galera lá. Isso. Aí quando ela chega lá, ela descobre que o Axel também fazia. Então, quer dizer, os três noinha que moravam no apartamento, os três ficavam lá fazendo programa na estação do centro. Uhum. E aí, essa cena aí, o Detlef foi e tinha feito, acho que, um programa e tinha dinheiro. Não, tô mentindo. Ela usa o presente de aniversário dela. O presente de aniversário, os 50 marcos, 50 marcos que a mãe dela deu, e eles compram droga, e aí a primeira vez, e a gente já vai comentar com detalhes, porque tem várias coisas importantes que precisam ser faladas, é a primeira vez que ela usa heroína. Sim. Porque, não, tô falando mentira, primeira vez que ela injeta heroína. Isso. É nessa parte. Que eles vão num banheiro público. Inclusive, o filme faz questão de ser sujo, não, Matheus? O filme faz questão de ser sujão, podrão. É, até eu tinha lido que muita gente reclama disso, mas era realmente a intenção do diretor. Mostra muita sujeira, por exemplo, ela limpando a seringa com água da privada, ou, não sei, compartilhando seringa, é bem assim, sujo mesmo. Não, e compartilhando seringa de cara que nunca viu na vida. Isso. Aí, ela pega e vai no banheiro lá, e aí o Detlev não queria dar a seringa pra ela injetar. Aí ela pede pra um noia aleatório ajudar ela. Uhum. O noia vai, limpa a seringa com água de torneira, cara. O burro, meu Deus, não possível. O cara pega, dá uma limpada. Olha, olha pra você ver, hein? Isso aí sem nada de CGI, tudo real. Uhum. O cara pega a seringa, dá uma lavada ali com a água da torneira mesmo, e já pega ela e manda heroína pra dentro. E ela tem o primeiro pico de heroína dela. E aí, só que ela ainda tava consciente. Ela fala, não, porque o Detlef vai poder passa o final de semana comigo. E essa parte dá a entender o seguinte: se o Detlef tava passando o final de semana na casa dela, então quer dizer o seguinte, ô Matheus: a mãe dela nem final de semana ficava em casa. Quer dizer, a menina ficava sozinha o tempo todo, bicho. A mãe dela... Como que isso não ia dar merda? A mãe dela me deu muita raiva o filme todo. Tipo, ela tava o tempo todo atrás de homem. Parecia que, sei lá, nunca devia ter visto pau na vida. Mas nessa parte do banheiro, tem uma questão legal que eu percebi. Que foi quando aquele nóia aleatório que ela pede a seringa diz que ela tá fazendo um erro. Alguma coisa assim, né? E, tipo, é legal porque até mesmo os caras que já estão nessa há um tempo estão advertindo que é uma porcaria pra vida, e ainda assim ela vai justamente pra enturmar. Ela viu os amigos lá fazendo isso, aí ela também teve que fazer com efeito papagaio e repetiu o que os outros fazem. E aí ela passa o final de semana com o Detlev e os noinha usando droga lá também, na casa deles. E aí, é isso, ô Matheus. Aí a gente já pode dar um pulo lá pra frente. Uhum. Tem mais alguma coisa importante até aqui ou não? É nessa parte aí que é a primeira vez que ela transa, né? E aí ela dá pro Detlev, óbvio, Matheus, passa o final de semana com o cara. Aí ela dá pro Detlev, e que é mais aí de importante. Aí depois, lá pra frente, aí ela continua nessa porra dessa vida aí. Aí até tem uma época, uma hora lá que ela injeta e ela tem um princípio de overdose dentro de casa. A mãe pega e vai lá na estação do centro e busca o Detlev e fala que os dois vão poder ficar trancados no quarto pra parar de usar droga. Aí a mãe comprou os remédios pra tratar da abstinência e os dois ficaram fechados no quarto. O filme não mostra quanto tempo. Eles ficaram fechados, e aí tem a famosa cena do vômito que eu falei pra você, que aquilo não é CGI, aquilo não é, aquela menina gorfou mesmo. Ela começa a gorfar, e o Detlev fazendo uma carreira de cocaína, porque eles arrumaram a cocaína escondida no quarto, e aí ela vai gorfando, e ele vai fazendo a carreira, e aí ela dá uma gorfada em cima da carreira de cocaína, ou de heroína, não sei o que é aquela porra lá, e aí, mas enfim, aí eles conseguem, de fato, sofrendo igual filha da puta, suando e tal, eles conseguem. Que bons atores, hein, Matheus? Que Nossa. Bons atores, hein? Aquela cena me deu agonia do começo ao fim. Tipo, foi muito bem retratada. Bem feita, né? Aham, muito bem. Mas, ô Hernani, eu acho que você pulou uma parte importante. Porque nosso tempo aqui tá ficando curto, mas vai, fala aí. É que você lembra que assim que ela fez isso, ela começou a mendigar na rua, ser humilhada, estapeada e tudo mais na rua, porque ela tava precisando se drogar e não tinha dinheiro. E pouco tempo depois, nessa mesma noite, ela se prostituiu pela primeira vez. Ah, mas eu achei que fosse depois, Matheus. Tem certeza? Absoluta? Não, sim. É antes. Aí ela pega, e quando ela viu que o povo não dava dinheiro com ela pedindo, ela pega e encosta um camarada na rua e fala pra ele que aceita tocar uma pra ele por 100 marcos. Aham. Uhum. Aí pega lá e vai e toca, não é isso? Aham. Uhum. Aí depois o namorado dela fica sabendo, por causa da quantidade de droga que ela tinha, que ela comprou com o dinheiro. E aí ela vai pra casa, e aí ela se aplica em casa, e aí a mãe dela fica sabendo que... É, então tá, foi o primeiro programa dela. Aí voltando lá, Matheus, aí ela pega... E eles se trancaram no quarto e ficaram sem usar droga um tempo lá. Uhum. Quando eles saem, eles estão bom, né? Estão uhum. felizes, tal. Você fala, puta merda, o filme já acabou, gente. Que coisa boa, que filme bonito, né? Uhum. Aí vem a pior parte possível, porque parece que a volta dela... Não, parece não. A volta dela foi... Aí voltou com tudo, né, Matheus? Aham, uhum. E você percebe que é no primeiro dia, a primeira vez que eles saem, depois de se limparem, de ficarem limpos, a primeira vez que eles saem, já vão lá encontrar os amigos do Detlef e já usam, sabe? Eles dizem, ah, a gente já conseguiu se livrar uma vez, vai ser fácil conseguir de novo. E acho que muita gente cai nessa, né? Eu tenho certeza disso. Inclusive, eu tenho experiência de parar de fumar, que é uma coisa muito menor, mas o cigarro, a enganação do cigarro é essa, Matheus. Ah, fumar um cigarro só hoje, aí quando você vai ver amanhã. Fumar um cigarro só hoje, aí depois de amanhã. Ah, fumar um cigarro só hoje. Quando você vai ver, você já fumou e você não aguenta mais ficar sem cigarro. Você entendeu como é que é a sacanagem, Matheus? Aham. Uhum. E no primeiro dia deles, eles já caíram matando em cima dela. Não, aí ela pega e fala, não, vamos usar só hoje, porque ela já sabe que não consegue parar. E aí eles afundam e aí vai que vai. E você lembra que quando ela conta pra eles, que pros amigos do Detlef, que eles tinham conseguido parar, eles também ficam animados e tentam parar também? Não, eles iam falar assim, não, então beleza, se vocês pararam, nós vamos parar também. Isso. Só que pra nós parar, nós vamos dar o nosso último pico. Aí eles foram no banheiro dar o pico. Aí a menina falou assim, mas peraí. Se eles vão dar o último pico, vamos dar o último pico junto com eles. Aí eles voltaram pra virar noia, ué. Esse negócio de último é um problema, cara. Sempre é o último. Nunca. Toda vez que o cara vai parar, ele fica com essa história de último. Bom, Matheus, agora o resto eu acho que seria legal aí deixar pro povo descobrir. Concordo. Senão aí nós já falamos até muito, mas assim. É interessante ver como que ela se degenera durante o filme, né, Matheus? Aham, você percebe na cor dela, nas vestimentas dela, tudo apodrece, parece. Você teve essa sensação também? Sim, é aquilo que eu te falei, o filme ele faz questão de ser sujo, né, Matheus? Sim. E, não sei, a Cristiane, assim, foi muito bem retratada pela atriz. Eu consegui sentir a podreira que é a heroína. E é gatinha a Cristiane do filme, hein? Aham, nossa, todos os meninos lá são puta merda. Só que no filme elas têm 14 anos, então a gente não pode falar isso no ar, né? É. Não, mas eu acho que... Só no filme, mas... Eu digo assim, o personagem do filme de 14 anos, elas eu tenho certeza que tinha mais de 14, imagina, elas eram meio cavala. Ou não? Graças a Deus, eu vou torcer que sim, porque... Não, isso... isso eu não vou falar, Matheus, pelo amor de Deus. Aí, Matheus, pega... Aí o filme ele vai indo pra uma espiral e vai só piorando e degenerando. E aí aí a gente teria que até ler o livro pra entender. Uhum. A mãe abdica de vez, porque a gente não vê mais a mãe durante o filme, então dá a entender que a mãe desistiu. A gente teria que ler o livro pra entender o que aconteceu. Sim, o filme é meio vago, mas passa bem a história. Em momento nenhum romantizam o uso de qualquer droga, sempre deixam da maneira mais suja possível. Assim, é bem didático pra quem tá entrando nessa, pra quem quem tem a curiosidade, essas coisas, é, consegue ter um choque, assim, sabe? Bom, Matheus, eu acho que é isso, cara. Tem mais alguma coisa importante pra falar, por enquanto, sem dar spoilers do final do filme? Só que eu recomendo bastante o filme. Eu peço desculpa por ter travado bastante, assim, que eu tô meio nervoso. Ah, mas é o primeiro. Sim. E eu agradeço por você ter me chamado aqui, Hernani. Espero que a gente... E se o povo gostar, ainda vamos fazer um só de cinema. Opa, só chamar, hein? Mas vai ser só filmes, assim, filme igual esse, assim, filme... Não é... Senão vai ter ouvinte e vai falar... faz o review do Transformer. Não, vai tomar no cu. É só que vai ser só filme, assim, lapidar. Filme cabeça. Filme bom, documentário. Umas coisas, assim, massa pra gente fazer uns comentários aqui. Sobre os filmes aí. Matheus, manda um recado pro povo aí. Se o povo gostar, você vai voltar aí. Faz seu merchan aí. E manda um recado aí pra galera. Então, galera, não sei. Vamos tomar no cu de você. É isso aí, gente. Valeu, Matheusão. Falou, Hernani. Falou.